E tchau, é isso. E passa esse podcast pra quem ainda não assistiu e pra quem já assistiu. E diz aí como você gostaria de solucionar o problema da quarta série. Isso, é. E diz a sua teoria aí sobre uma continuação do Monstros S.A. e sobre o problema da quarta série. Você acha que foi válida a desculpa ou você tem uma desculpa melhor? Põe aí nos comentários isso aí, o que você acha. Concurso cultural, concurso cultural. Concurso cultural, que desculpa você daria pra esse lance da quarta série? Eu já sabia, não vou dar bumbum pra ninguém, não. É, exatamente. Até porque você não deu da outra vez. É, não dei. Ninguém cobrou? Então, beijo na bunda de vocês. É. Monsters University, we give our heart to you. We want you to be proud of us. Whatever we may do, wherever children are dreaming, we'll bring the nightmares to. From Monsters University, alma mater, we love you. Monsters of the world, can you hear the call? At Monsters University, you're welcome, one and all. Monsters University, Monsters University. First in terror, first in fear, we're awfully glad we're here. Monsters University, we never will forget the golden years we spent with you. The monsters that we met. No matter where life takes us, your light will come shining through. Oh, Monsters University, alma mater, hail to you.